Na manhã de ontem, policiais federais de todo o Paraná que estavam dando cumprimento a mandados judiciais expedidos pela 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu participaram de um ato de protesto em frente à unidade descentralizada da Polícia Federal. De cabeça baixa, ao som de marcha fúnebre, policiais com faixas de SOS Polícia Federal brandaram contra a falta de perspectivas da carreira, contra o assédio moral e o abandono da segurança pública pelo governo federal. Agentes federais informaram que no dia 28 de março, data em que a Polícia Federal completou 70 anos, mais um agente lotado no interior de São Paulo tirou a própria vida. Nos últimos 2 anos, este é o 25º suicídio de um agente da Polícia Federal. A pergunta que se fez ao final do protesto foi: 70 anos de Polícia Federal, e o que comemorar? A pergunta era assinada pela Delegacia Sindical da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Questionado sobre o movimento, o delegado-chefe, que comandou a Operação Cavalo de Fogo, não quis conversar com a imprensa a respeito do assunto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.